arco-íris, ver as flores e o dia amanhecer. A felicidade às vezes são momentos, os momentos foram feitos pra viver. Abre os olhos e desperte num sorriso. Aproveite o que você tem de melhor. Só você pode mostrar seus sentimentos e fazer de você mesmo alguém maior. Desperta pra vida, que a vida tem muito pra oferecer. É só se entregar e pensar que vale a pena viver. Vem comigo ver os lírios pelos campos, ver as nuvens que passeiam pelo ar. Aproveite, a natureza é de graça, por enquanto ainda não temos que pagar. Diga tudo o que você ainda acredita, vá em frente e se liberte de uma vez. Só você pode escolher o seu caminho. Seja livre, a natureza assim te fez. Desperta.